Este é o primeiro episódio da Tatenha Migração a ser gravado no dia antes de sair. As convidadas são as Amor, um duo de rap composto por Honey, ou Maria, e Violet, ou Inês, que começam a falar exatamente por esta ordem. A conversa foi gravada em casa da Honey e estavam lá os respectivos de ambas, que também são produtores da música delas e não só. O da Violet, que assina Photons, acabou por participar muito na conversa e é por isso que o nome dele aparece entre parênteses no nome do episódio. Enquanto o da Honey, que assina Escuro, ficou um pouco mais calado. Como sempre, não se esqueçam de subscrever, deixar estrelas e críticas no iTunes e partilhar com amigos. E é isto. Tu, no fundo, conseguias correr a guerra se fosse saber? Acho que não. Não sei. Talvez. Não há realmente nenhuma rena na minha vida, graças a Deus. Pois, exato. Estás a ver? Mas disseste graças a Deus. Yeah. Estás a sentir? Eu, entanto, já pus a gravar. Vocês estavam a falar da vida da Rihanna. Ah. Do Beach Better Get My Money. Yeah. A Maria que estava a dizer que gostou bué, eu ainda não vi bem. Pá, eu depois já me disse que não gostou e eu fiquei deprimida. Porquê? Porque as pessoas começam a dizer tipo, ai, é porque ela está a fazer-se muito, sei lá, cineasta. Qual é o problema? Ela faz o que ela quiser, cara. Claro. Ai, desculpa, não posso ter muito palavrões. Podes, podem. Podem ter os palavrões que quiserem. Não tem qualquer tipo de... O criado mal criado também falou disso. De palavrões? Não, de tipo, ah, não posso ter palavrões. Não, houve uma parte sobre. Não, se calhar eu só repeti no fundo do que ouvi, tipo, naquela e não ouvi a conclusão. Mas como isto não é para nenhuma rádio oficial ou tipo, sei lá. Não é para nenhuma, isto é para mim, portanto. Isto é explicit no iTunes, portanto, vocês podem dizer o que quiserem. Eu sei que eu subscrevi, percebes? Também eu, percebes? E a minha mãe primeiro, percebes? Eu tinha sido das primeiras pessoas a ouvir no SoundCloud o pulo do Sam, percebes? E ouvi no trabalho e chorei, percebes? Aí choraste? Opa, claro. Sério? Sim, mas para mim, tipo, ouvir cenas de hip-hop Portugal antigo, falar e ouvir aquela vozinha do Sam, tipo, a minha arrepia, ainda por cima, eu não vivo cá. E aqueles maneirismos do Sam, tipo, boy, não sei o que, aquilo que move. Isso é a tua imitação do Sam daquilo. Boy, não sei o que, boy. Dá para ver. Estás a usar isso, mano. Aquela voz anasalada. Yeah, boy, não sei o que é, boy. Aquela voz anasalada. Yeah. Eu não vi bem o vídeo, mas eu gostei da performance dela no... Eu não sei o que era aquilo no ESPN. Pá, era uma saga qualquer importante. Yeah, acho que ela estava boa a gira e tipo... Acho que ela é mais genuína, somehow. Eu só queria que aquele casaco não... Quem escreveu essa mesmo música foi uma rapariga de 20 anos de Berlim. A sério? Acho que tem 20 anos ela. Yeah. Qual música? Beach Better Have My Money. Yeah. Eu tive uma amiga que era pai desconhecida. A sério? Eu fico sempre bué curiosa como é que penetras nessa também cena eu de Hollywood. A Lady Gaga não começou assim. A miúda do vídeo ela foi buscar no Instagram. Não sei a história que... Ah, isso não sei. Ah, é que há uma miúda bué da gira que é tipo a melhor amiga dela. Não, ela é linda. Como é que se... Quem é? É tipo... Não sei, eu não li a história, apareceu-me à frente e eu não li, mas... Eu também não li, mas tive as imagens. Que ela descobriu no Instagram uma miúda e pô-la no vídeo. Brutal, a miúda é linda. É, não me lembro. O que é que a miúda faz? Mas parece a namorada do Aladim. Ah, tu fixe. Tipo assim, com os brincos e tudo. Não, é lindo, não estás a perceber, ela é linda. Pô, eu vi aquilo mal, claramente. Eu tinha acabado de acordar. Ainda vi na cama, estás a ver? E no telemóvel. 9 minutos, é preciso, ou 8 minutos, yeah. Okay. Yeah, eu falei, ué, isto é bem longo, eu ainda por cima acordo porque tenho um problema que eu acordo com os olhos bem secos. Yeah. Então eu estava tipo, pá, é assim, eu não vou deitar os olhos, vou ver o vídeo da Rihanna, certo, não vou ver nada. Ou seja, ainda não percebo muito bem. Tu não tens aquela cena do teclado bloqueada para quando estás errado as mãos não estarem sempre a rolar? Yeah. Ah, mas não é fácil. Obrigada. Por acaso é um Nexus que é grande. Pronto, a mesma coisa. Obrigada. Yeah. Mas é aquilo, por acaso, eu às vezes até a Netflix vejo no telemóvel, quando eu lembro muito preguiçoso. Pá, o meu ecrã é bué da grande agora. Quando o meu pai me foi visitar, apareceu um telemóvel. É só para dizer às pessoas que não moras em Portugal, que tens acesso à Netflix antes de outubro, vamos ter cá em novembro, pronto. Yeah! Vamos para Portugal em novembro, amor. Já, tranquilo, agora que a Netflix já dá. Eu ando atrás dele. Yeah, mas por acaso Netflix às vezes é um bocado deprimente. Tipo, há bem coisas que não têm, é tipo, não tem nada a fazer. Menos, quando tu tens uma obsessão, nunca tem. Tipo, eu e o Max temos fases, tipo, andávamos obcecados pelo Polanski, tinha um filme do Polanski. Depois tiraram. Depois agora tem outro, mas que nós já vimos 10 vezes, então não interessa. E depois, obviamente, não tem as séries todas da HBO. É triste. O que é sempre preferido, não é? E realizadores. E depois não tem aquelas séries conhecidas também, que eu adoro, tipo Friends e merda. E realizadores que não tenham filado menores, também gostas? Não sei se aquilo não é bem assim a história de Polanski. Ai, agora estou-me a lembrar que também falaram de Polanski no Criado Mal Criado. Olha, não foi? Mas olha, eu quanto ao Polanski, tanto eu como o Marco, tipo, acabámos por juntos ficar obcecados através de um filme, que foi o Bitter Moon. E depois começámos a ver bué filmes e a ver também entrevistas com ele. E depois chegámos a ver entrevistas com a rapariga que ele fez o Statutory Rape. E ela está do género, pá pessoal, é assim, eu queria, caralho. Eu tinha 14 anos, mas eu era bué adulta na altura e eu quis, tipo, ele está perdoadíssimo. E depois é aquela coisa, quando a pessoa perdoa, a própria pessoa que é supostamente a vítima, tipo, eu não percebo onde é que o limite... acaba, é o exemplo para a sociedade, quando muito, mas sim. Visto que toda a gente é diferente no mundo e a rapariga diz que aos 14 anos estava perfeitamente preparada para ter sexo com o Polanski, que não sei se tinha tipo 37 ou 40. Para isso também o Woody Allen era impossível olhar para ele, não é? Ele também não namora. Sim, e tipo, a cena em partilhar. Há piores coisas do Woody Allen do que essa. É, eu nem sei. Não sei muito. O Manhattan é a história dele andar com um menino de 17 anos e ele tem tipo 40 e tal. E isto é a história dele. Isto é quem? O Manhattan. Ah, o Manhattan. A história do Manhattan. Ele faz isso na obra dele, na arte dele. Aquela rapariga. E depois há aquele problema da filha da Mia Farrow. Adotiva, Eu acho que é uma das filhas adotivas. Ele não é que casado com ela, é? Ele casou-se com uma filha adotiva. Não. Ele Grandes filmes. Grandes filmes. A Mia Farrow era casada com um tipo que era o André Previn, que era um compositor, e eles tinham adotado uma filha, que era a Sunyi. E ele casou-se com ela. Ele casou-se com ela. O Woody Allen casou-se com ela muito nova, com a filha adotiva da ex-mulher. O problema com o Woody Allen é que há uma filha da minha filha, eu não sei se é adotiva também. Não, supostamente é filha dele e dela. Dylan Farrow, que diz, que a minha Farrow diz e a miúda também diz, que ela violou aos 7 anos. Aos 7 anos. Que horror. Porque eu, de resto, acho tipo a outra história do Polanski, acho tipo ninguém a não ser essa própria mulher de 14 anos tem uma palavra a dizer. Eu nem sei nada sobre essa história, só sei o que tu me contaste. E tipo, até é quase um bocado machista, tipo, as pessoas é que dizem o que é que aquela mulher queria naquele momento. Fazer por causa da idade. Mas pronto, tudo bem. Yeah. Olha, para mim o Polanski está perdoado. O Bitter Moon para mim é dos filmes mais amazing que eu já vi na minha vida. Pai, parte-me o coração em mil pedaços e eu sou completamente fã da Emmanuel Signé. É Lua de Mel Lutfeld. Eu nunca vi, mas já vi imagens. Vejo, mas tem que ir com o coração forte. Mas ela parece tu, é bem estranho. Ah, quem me dera. É verdade, eu meti no Google e depois guardei num separadorzinho que eu tenho. Estamos para ver. Yeah. Ela parece uma pizza. E apareceram boas imagens e ela a mim pareceu muito. Isso é bom? Yay. É porque ela é a minha nível. Ah, ótimo. Pronto, então estás bem. Pá, há bocado não havia. Mas é que é por fases, porque a Emmanuel Signé hoje em dia tipo, continua bonita, mas já não é tão do mesmo género. Pintou o cabelo de loiro e tipo, não, já não tem tanta piada. Ela tinha uma cena meio inocente. Mas não se pode pintar o cabelo, é isso? Pode, mas eu posso achar mais piada uma mulher morena. O cabelo dela era tipo, bem parecido com o teu cabelo agora. Sim, assim, talvez. Meio, tipo castanho. Castanho e depois com umas coisas meio loiras. E depois ela ficou assim mais platinada e mais heavy makeup, que eu aceito perfeitamente. Aliás, eu adoro fazer isso. Um dia quero mesmo ser platinada heavy makeup. Mas eu, enquanto mulher lésbica, preferia uma gaja morena, tipo, é mais se fôssemos falar da atração física. Yeah, yeah, yeah. Porque depois também eu quero saber como é que era a alma da rapariga. Pois sim. Mas ela parece ser bué fixe. Tipo, tu vês os filmes e ficas bem, ela deve ser claramente espetacular. Agora descobriste que ela era uma pessoa horrível. Pois é, olha, ela é casada com o teu amigo Ponce, na vida real. Ah, ela é casada com ele? E depois ela é stars em bué filmes dele, tipo... o que eu aconselho mais é Lua de Mel Lutfeld, mas há mais, há aquele pronto, quase que toda a gente viu que é a Ninth Gate, ela também faz de Baba Alone. O Rush também. No Rush, que é aquele dos jornalistas. O gajo que entra no... Star Wars, o Harrison Ford. Com o Harrison Ford, E ela entra agora num novo que tipo, num, pá, se eu posso dar conselhos, que eu não preciso nada dessas coisas, mas nunca vejam o Femme Farrour, que é um filme, é o novo, é o mais recente do Polanski. Para não ver é agora? Ela, é horrível, tipo, é o pior filme. A gente nem conseguiu acabar de ver. A sério? O filme passa-se todo num teatro, tipo, no palco. eles a tipo a pseudo a improvisar e é um diálogo é pobre e é horrível. É triste, é um bocado deprimente. Se quiserem, o Marco também pode fazer parte da conversa. Por mim, como celebridade, ele faz sempre. Como só às vezes mandar. Features Marco Celeb! Como celebridade do mundo da música e dança. Exato. E estás ganhando Celeb, Marco! Eu mando umas dicas sobre o Polanski. Só sobre o Polanski. Estás a usar uma t-shirt da editora? É da nossa editora, no fundo. Yeah. A gente gera editoras juntos. Mas foi o Marco que fundou. Podem dizer o nome? One Eye Jax. Dizer o nome do Marco como. Marco, celebridade. Marco, vírgula, celebridade. Do mundo da música dessa. Celebridade famosa. Celebridade é. Eu acho que não existem celebridades na música dessa. Não existem. Cá, tirando David Carreira, claro. Mas... É assim, há um fadista chamado Marco Carreira. Portanto, se tu não lhe tiras o lugar depressa, tu os caretos. E os caretos? Como é que se estouraram a Rihanna? O Ivo estava a dizer outro dia. Os caretos, lembras-te dos caretos? Eu nem sei quem são os caretos. São aqueles gajos do dubstep, do serrote. Não, mas esses caretos remisturaram a Rihanna. Com capa? Ai, eles têm aqueles cosmecos muito ninjas. João, é deve ser isso, não deve? Eles faziam umas festas, tinham uns teasers e tudo. Desculpa. Não, basicamente, eles fazem uma cena. Eles remisturaram o Beats para Have My Money oficialmente e já ganharam mais de 1 milhão de euros. Como é que será que as fontes oficiais? Fontes, Ivo. Como é que será que a Rihanna? Não sei, caralho! Foi pelo Instagram. Mas acho que esses dos bonecos ninjas são os Ninja Core? Não sei. Talvez, não sei. É assim, Inês, nós temos que subir o nosso game do Instagram para podermos ser amigos da Rihanna. Temos que subir o nosso game do Instagram. Mesmo? Claro. Se isso que é preciso, eu faço. Rihanna está a subir. Supostamente a Rihanna respondeu a uma cena da Kendall Jenner no Twitter. Ela dizia que é Kendall Jenner. Mas respondeu a ser bem má. Tipo, a Kendall Jenner tweetou a dizer: ah, se a Rihanna não tocar a mamada, não sei que x, tipo, vou ficar bem triste. Ela ia para o concerto da Rihanna. E a Rihanna respondeu: then don't come. Tipo, eu fico bem triste. Não sei se é verdade, mas por que. Oh não, isso é horrível! Mas a Rihanna é um bocado bitchy às vezes. Bem pelas músicas, se um gajo levar a letra parece, não é? Só dizem para aquela pessoa: não, isto é metafórico. Mas acho que ela arranja grandes bichos. Ela tem que passear. Porquê que elas não se juntam? Elas são brutais, vão fazer uma malha juntas. Podes crer. Deviam ser amigas. Desculpa, estou a ficar triste agora. E pronto. Havia uma notícia qualquer esta semana da Ciara. Eu nunca leio, são coisas que me aparecem à frente. Eu já não sei o que é que era. Como esta. A Ciara tem um namorado novo, não sei se é isso. Ela tem um namorado novo. Que é pai de basquetebol ou de beisebol. Ah, que ela era cristã e queriam esperar antes do casamento, uma coisa assim do género. A sério? Sério. Sem testar o material. Eu não fazia isso. Olha, está aqui uma mulher que se vai casar daqui a 3 dias e. Eu vais testei. Casar daqui a 3 dias? Eu testei. 3 dias, ou é 4? 4. 4 dias. 4 dias. Mas claro que testaste o material. Não, não. Não, mãe. Não, mãe, não. Só agora vais-te mentir não. Aquelas histórias todas que me contaste. Portanto, eu estou no que está aqui na sala. É verdade. A única vez que se referiram a mim foi o material. Desculpa. O objeto explicado. Podes dizer o teu nome. Material. João, o material. João, o material. O Marco é o Marco Figueiras de verdade. João, o material escuro. Sombra, é verdade. Ele é o Sombra, é verdade. Bem, vocês dois estão mesmo a arrancar estes jeitos dos labels. Eu devia ter posto a minha. Pois é, que cómics. Tá bom, é mal. Não foi de propósito. Tu tens uma label? Tenho, amor. Ah, é uma okay. Label. Pronto, ok. Sim. Não, e tenho uma t-shirt que não pus. Está mal. Yeah, eu também. Agora está mal. Isto foi mesmo. Ah, não, mas está-se bem porque eu tenho tatu agora para sempre, estás a ver? Agora vou dar sempre. Exato. Okay. Tu estás mesmo rocking. Sempre. Bem, cada um está mesmo rocking a sua brand. Estás a ver? O Marco. Isto é só óbvio, ninguém vai ver. Não. O Marco também é de uma editora. É de uma editora portuguesa. Olha, daí, pronto, está-se bem. Que é a editora dos Construtores. Apresentar a minha, pronto. Oh, a minha deixa até só da Top Shop, ainda merda. Estás a apresentar a Top Shop. Top! Quer dizer que vai estar no top. Vou dizer que vende Londres e ela que representa a Top Shop. Mas a minha sueta é da Top Shop. E provavelmente foi ela que me trouxe. Mas pelo menos os meus sapatos foste que me trouxeste. Foi. Não foi esta vez, mas. Pois foi. Estás a ver? Ainda tenho lá a caixinha, bem, já tu me dá. Vês? A caixa é a caixa dos cabos áudio. Estás a ver? Está tudo ligado, tudo ligado. Exato. Mas pronto, foi em Londres que vocês os dois se tornaram celebridades da música de dança. Foi, chegámos lá, seguimos logo alguém à nossa espera. Celebre Tuga. Não, o Marco já era famoso cá. Famoso. Eu tinha fama nos círculos mais certos. Eu pelo menos para aí 10 fãs tinha. Eram 2 dígitos, 1 e 1 0. Às vezes levava os amigos, tinha 20. Eu tive um 12 polegadas teu, pá. Pronto, eras um das 20. Eras um. Eu já tinha ouvido falar de ti quando tive na casa. Mas tu és a única pessoa, actually, da nossa família, não é? Visto que nós somos primas, que eu acho que, por exemplo, o meu pai só acredita que tu és uma estrela da música, tudo o resto é tanga. Mas tu és. Porque tu és importante. Porquê? Não sei, porque tu és importante, tu deves ter assim uma aura. Celebre, estás a ver? Eu acho que é a cena de. Seres calorido. Agora vou dizer. Eu ia dizer isso, mas ia primeiro dizer que ia dizer uma coisa estúpida. Mas é um bocado verdade. Tipo, eu acho que a cena às vezes está bem calado. Dás aquele ar que. As pessoas acham. Eu não sei o que as pessoas acham, mas acham. É um mistério da celebre. Que eu não estou. Por exemplo, as pessoas acham que tu não és approachable e tu és a pessoa mais. Estou aterrorizado de dizer a coisa errada e estou calado. É o processo inverso. Estás neste momento? Não muito, porque estou a falar de uma vulnerabilidade minha, então sei que pá, estamos aqui entre já estás a ser aberto. Estou na boa, né? Tipo, mas se estivermos a falar de outra coisa qualquer em que eu esteja a dar a minha opinião, assim, uma cena, boas vezes não digo nada. Tipo, eu não sei, às vezes acho que o pessoal pensa. Que eu não me quero meter nessas discussões. Não sei explicar. Há ali qualquer coisa que eu ainda não captei. Que. Se calhar é só porque és mais discreto, tipo, e mais na tua. A personalidade do Marco é introvert, segundo Carl Jung. Pronto. Então está lá. Eu acho que parte um bocadinho disso, já. Tu és intuitivo, introvert. Mas quando estás à vontade, fala, por exemplo, o Marco, quando nós temos os dois, literalmente, o Marco. Não se cala. A maior parte das vezes fala-me muito mais do que eu. Mas muito mais, tipo, ninguém diria. É do género, eu fico calada meia hora. Eu às vezes estou tipo, eu adoro ouvi-la falar. E se me apetece tipo, ouvi-la falar e não ter que falar eu muito, basta-me perguntar-lhe. Tipo, amor, fala-me, como é que era o House de Nova York? Tipo, o ambiente nos clubes. Como é que era o House de Nova York, o ambiente nos clubes? Em que altura? É assim, eu não estive lá, mas... Como... É uma opção minha, e era um ambiente do caraças, era exuberante, tinha uma mistura bem grande de pessoas, tipo gays, latinos, afro-americanos, e era uma cena, era um ambiente de refúgio, que é uma cena que eu acho que valorizo bem na música de dança, é que as melhores scenes ou os melhores momentos da música de dança muitas vezes foram os momentos em que essa cultura foi um refúgio. Para o pessoal que não encaixa nada. E eu acho que isso produziu coisas boas fora, que depois são repetidas hoje em dia. Tipo, estamos sempre a voltar a esses rasgos de diferença, não sei o quê. Mas pá, pronto. E só para dizer isso. Pronto, se uma pessoa se puxar por ele, dá para falar bem. Mas calma, este caminho é deste gajo, este gajo é quem? E ele tipo sabe a história toda. Estás a falar de que altura? Estou a falar mais tipo primeira metade dos anos 90, na cena do House. Já... Sim, mas isto também já era a cena do disco. E já havia o Larry Levan. Junto aos anos 70. E foi aí que o Larry Levan foi um bocado Paradise Garage, e antes disso até, Nicky Ciano, não sei o quê. Foram a base disso, só que tipo, a minha obsessão é muito mais com o house. Tipo, embora eu goste de disco e sim. Tipo, se calhar de solo eletrónico e aquelas cenas todas que fizeram aquela mistura, para mim a minha obsessão vem através de outro sítio, não é? Eu cresci a ouvir cenas tipo os mix CDs do Alcantarmar, do Luís Leite, do DJ Vibe também, da Cause, essas cenas. E eles canalizavam muito isso, embora o Luís Leite, com uma influência um bocadinho mais europeia também, já. E às vezes quase trance. E o DJ Vibe numa cena muito mais fiel à cena de Nova York, com a qual ele tinha uma grande ligação, porque eles foram assinados pela Tribal, e tornaram-se globais através do Tribal, que era uma editora que foi bem importante também em Nova York, assim como a Strictly Rhythm naquela fase, e a Nervous, e pronto, esses labels todos. Mas pronto, e através disso apanhas boé, tipo, se tiveres a ouvir, por exemplo, o Total Chaos, que é o primeiro CD que é reissued pelo Tribal de Nova York, aquilo começa com uma drag queen fazer uns berros bem exuberantes no início do mix, que era a Roxy, que era tipo uma personagem bem importante daquele contexto naquela altura. E essa cena, e depois não percebo como é que depois nos anos 90 a música de dança portuguesa foi se embrutecendo cada vez mais, até chegar a um ponto em que é tipo um boys club martelada. Era isso que eu ia perguntar, se essa componente do house novaquim no início dos anos 90 de ser um refúgio para pessoas que não tinham lugar nem mais lado nenhum. Sim. Se existia em Portugal, eu não sei nada sobre isso. Pá, eu também só sei tudo. Sim. Indiretamente, não é? Como um puto que gravava cassetes da rádio e comprava revistas e não sei o quê, mas eu acho que houve sempre esse lado. Se tu fores pegar, se calhar, tipo, na importância do Frágil nos anos 80, ainda que ainda é um bocado pré, é tipo antes da Rectube e depois as raves de Xabregas, em que vais pegar em web pessoal que vem desse contexto, e realmente aí ainda tens tipo aquela diversidade que não encaixa e não sei o quê, aquele ambiente de refúgio, depois explode na cena rave. E depois, quando explode, torna-se uma coisa mainstream, e é sempre aí que a coisa descamba, não é? Tipo, é mesmo assim, tipo, começa a ser uma cena com um público mais generalista. Os putos novos todos, tipo, a crescer e que nem fazem ideia do que é aquele contexto ou não. Yeah. E se eu preciso, tens o puto na escola aos 8 anos, se eu preciso, goza com o outro puto efeminado enquanto está a ouvir o DJ Vibe. É como uma diva gay a cantar por trás da malha, tá? E não faz ideia, porque está completamente dissimulado nestas layers. E pronto, eu acho piada isso. Acho piada, tipo, que ele, tipo, um puto que esteja numa situação dessas, não faz ideia que está a ser influenciado por... Yeah. É tipo o Ten Walls, não faz ideia que... Pô, é, o Ten Walls é espetacular nisso. Que é brutal. Parece uma piada, não é? Ser racista também, porque era tipo tudo o que deu. Sim. O pão na mesa. É mesmo. Isso é espetacular. Parece uma piada mesmo. Yeah. Mandota. É uma espécie de mandota. Na vida real. Exato. Mas se for por aí, também o hip-hop é a mesma coisa. Porque também vem de música de dança. Sim. Eu acho que é um bocado uma aberração, tipo, haver uma certa parte do hip hop que se conformou em ser uma certa voz com quase conservadora, não é? No sentido em que, tudo bem, representa se calhar pessoal que menos privilegiado em muitos aspectos, mas depois noutros esquece completamente aquela parte da raiz. Sei lá, o hip-hop até a surgir como um descendente quase até do disco, não é? Tipo, e depois aquela cena de cortar os loops de funk e não sei o quê, aquele background todo, depois é perdido, somehow, quando o hip-hop se torna uma coisa de valente. Já nessa altura, quando as pessoas tinham um microfone na mão e começavam a dizer alguma coisa, o que diziam é o seu melhor. Exatamente. Mas era sempre. Claro. Já era valente. Sim, mas era um valente que não era. Sim, era muito mais ofensivo e muito mais tipo. Não era julgamentoso, exatamente. E não era conservador. Sim. Acima de tudo. Era uma cena. Era um rasgo de. Era um reclamar de voz para si também. In a way, não era? Era uma cena um bocado de. Pessoal, eu estou aqui, sou fly, estou a curtir, estamos a curtir, e não interessa estarmos um bocado na merda. Por esta ou por aquela razão, mas estamos aqui todos a curtir e não precisamos de ser músicos, ou não precisamos de ser isto ou daquilo. E eu acho que isso, se tu fosses trazer isso para o dia de hoje, isso não encaixa com muito hip hop. Yeah. Por exemplo, é a minha opinião. E com muita música dança também. Yeah. É o mesmo problema. Tem o mesmo problema. São duas cenas. A música dança é, como por princípio, um bocadinho mais aberta, não é? Mas... À superfície, formalmente. Pois, à superfície. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Muitas vezes é um boys club também. Yeah. Sim, sim. De gajos arrogantes que têm mania, que não sei o quê. Yeah, que são os reis do mundo porque metem umas malhas nos CDJs. Quase que ainda é mais. Ainda tem, ainda precisas, ainda é mais tipo. Podes layered safar. Porque, sim. Como não é à primeira vista, sim, misógino. É mais escondido. É mais escondido e às vezes ainda é mais difícil de erradicar. Sim, exatamente. Protegem-se mais. Por que é que tu fizeste uma música, uma versão de Underground Resistance para a Dia da Mulher? Com várias mulheres. Podes falar disso? E que te apontou para a fama. Olha! E és a celebridade! Mega! Como é que fez quando chegaste ao aeroporto? Ui! Hashtags por todo lado. Hashtag Inês. Hashtag Inês chegou. Olha, surgiu, a ideia surgiu, tipo, não surgiu para ser para o Dia da Mulher, surgiu só uma ideia de fazer algumas covers da história da música de dança, mas feitas por mulheres, tipo, produzidas ou por mim ou por colaborações entre mim e outras raparigas e com vocals sempre de femininos, porque embora haja muita música, lá está a diva da house, também há muita música aquela mais machona que são sempre homens, quando é, por exemplo, This Is Us, é um caso, dizer que isto é, explicar que é o S, ou quando é tipo Let It Be House, é tipo, quando é para falar das cenas sérias eram os gajos, yeah, ou Transition, e quando era tipo, estou bem apaixonada por ti, eram as gajas, então era tipo, yeah, bora fazer uma cena feminino, bora reescrever esta história, porque não, vai ser divertido, tipo, os rapazes também vão gostar e assim ficamos um Boys and Girls Club. E a ideia na altura era fazer só com a Maria e ser tipo Violet, produção Violet, vocals amor. Mas depois estava-se a aproximar e depois um bocadinho alinharam-se as estrelas. Yeah, completamente. Porque estava-se a aproximar um gig em Londres que a Maria e eu íamos ter, que era precisamente um dia em celebração do, um gig em celebração do Dia da Mulher. E depois um gig em Paris que, pá, era tipo no dia a seguir e era numa festa gay, tipo, tinha tudo a ver. Tudo. E estava a chegar e o nosso booker do gig de Londres é uma pessoa bué fixe, bué especial e tipo teve esta ideia de, pá, bora pôr mais miúdas, tipo, não te lembras de mais ninguém. Eu, yeah, claro que me lembro de mais pessoas e começámos a contactar mais pessoas. Ele é de lado, ele falou com a Nightwave. Tu falaste logo com a Coco, não? Falei logo com a Coco Soli também e com a Mamacita, que é uma rapariga do Chile. E depois ele é muito amigo do pessoal da DFA, então conseguiu, tipo, no imediato a Nancy Wang. E depois foi tudo por e-mail, tipo, pessoal, olha, mandei-me esta parte. Yeah, e depois um gajo a receber as partes. Depois, foi uma cena muito fixe, eu tive um grande golpe de sorte, entre aspas, não é? Aquilo, pronto, fiz a malha e eu não, aquilo não explodiu logo, aquilo houve ali dois dias que teve tipo 500 plays. Mas ao segundo dia... Ah, portanto admites que explodiu internacionalmente. É pá, explodiu porque tem 80 mil plays hoje em dia e eu tive mesmo tipo os meus plays, o meu SoundCloud dá para ver. Sim. Os países, Irã, Egito, Irã... Yeah. Pá, cenas completamente Canadá, tipo, era rápido, aquilo passava meia hora e subia, assim, yeah, estava sempre a subir, foi mesmo. Mas os primeiros dois dias não foi logo, tipo, aquela cena exponencial, e eu tive muita sorte na altura, tipo, tivemos uma sorte fixe, que é um rapaz de Londres, tipo, que até já teve para fazer PR para a nossa editora, mas nós depois não tínhamos dinheiro, então acabamos por não avançar, viu a música no dia em que saiu, e veio ter comigo, Inês, olha, queres que eu te faça um PR grátis, tipo, é brutal isto, e ele conhece toda a gente, tipo, do mundo. E eu, depois lá até ficaste tipo, será que conseguimos pagar alguma coisa? Okay. Yeah, mas pronto, ele ofereceu e ele mandou para toda a gente e ele saiu na Resident Advisor, não sei o que, e depois isso puxou para outras coisas, ou seja, o pessoal da Pitchfork viu que aquilo saiu na FEC e veio falar comigo. Foi o Sherwood que escreveu na Pitchfork, não foi assim? Sei lá. Os Underground Resistance postaram. Cá em Portugal, os Underground Resistance postaram, que também foi outro rasgo de sorte, entre aspas, não é bem sorte, é tipo, a tua vida constrói estas coisas, não é? Yeah. Nós tínhamos um amigo em Londres, e temos, que é jornalista e que já tinha entrevistado o Cornelius Harris, que é o gajo que faz a voz original do Transition. E é amiga no Facebook e postou na bola, tipo, olha, a minha amiga Inês fez esta malha, uma cover, vê se gostas. E ele comentou logo, ele, costumava ver black covers da Transition, são sempre bué más, mas adorei esta, tipo, adicionou-me. E adorei, ganda on. Isso é lindo, isso e tipo, é nesse lindo dia, os Underground Resistance postaram a própria malha no Facebook deles, que foi tipo, um bocadinho o pináculo disto tudo. Sim. E depois eram os plays sempre a aumentar, e a DFA tem 3 milhões de seguidores no SoundCloud, que é surreal. Surreal. E eles fizeram um repost da malha, ou seja, isso também... Pá, olha, eles estavam comigo em Londres, foi uma loucura. Tipo, o nosso e-mail, tínhamos que tipo, não olhar para o e-mail, porque senão não fazíamos mais nada o dia todo. Mas ainda bem que estávamos juntos, porque não tinha sido um exagero de mensagens distantes. Pois sim. Foi complicado. Foi mesmo, foi daquelas coisas que não foi mesmo planeado. Foi mesmo por amor à cena, tipo uma ideia que nós achámos que era uma ideia fixe para haver tipo, uma cena, quase um documento para o futuro. De uma perspectiva feminina da House Music, e o plano é fazer outros exemplos da House e do Techno. E depois teve esta recepção bem fixe, acho que foi um alinhado de estrelas, teve a ver com o dia em que saiu, o dia da mulher, ser uma causa que quase toda a gente se revê. Yeah. E depois é assim, let's face it, somos, em vez de ser a malha de uma pessoa, eram seis pessoas a promover a malha, né? Eram seis pessoas a partilhar, éramos bastantes miúdas. Yeah. E de vários sítios diferentes. Yeah. Né? Claro, portanto, também se expandiu essa audiência bem diferente. Inclusiva. E aquilo depois apelou a bué comunidades, tipo, a fãs de Underground Resistance, a fãs de techno, a raparigas que fazem música, à comunidade gay. Foi muito fixe. E ter a própria mensagem inclusiva da coisa. Sim, a mensagem nós fizemos. Regardless of the sex you were born with. Sim. Certo. Fizemos questão de incluir mesmo todas as mulheres no mundo. E pá, acho que foi fixe. Nós divertimos bem a fazer, acho que isso foi uma parte mais fixe. Para ser algo com o qual vocês se preocupam, essa coisa da inclusão e de como o Marco estava a dizer há bocado, de não ser um boys club, as coisas. Isso é tipo como uma das cenas mais importantes para nós. Esse, tipo, se nós tivermos alguma agenda, tipo, será essa, principalmente? Nunca, sem dúvida. Da nossa vibe nunca foi tipo não inclusiva. Sim. Embora também temos, obviamente somos rappers, não é? Temos o lado da Egotrip, mas mesmo o meu lado de produtora sempre foi super inclusivo e o da Maria também, tipo, na nossa vida pessoal e sei lá, sempre nos demos com todo o tipo de pessoas e sempre ficámos bem chateadas com quando as pessoas não são aceitas pelo que são e tipo, pá, sendo mulheres, acho que só pode ser a nossa causa, se tivermos alguma. Nós não somos muito ideológicas, eu acho, como rappers, tipo, até há uns anos fizemos uma participação na mixtape do G.I. Joe, em que até tínhamos uma música chamada Inconscientes, que era tipo um bocadinho, tipo, olha, este é o nosso standpoint, não nos tentem, tipo, afiliar com nenhuma ideologia, nós não somos rapper consciente, tipo, common ou whatever, não somos backpackers, mas obviamente que temos ideias, obviamente temos profundidade, obviamente que não sei o quê, mas não queremos pregar a ninguém, a não ser que seja uma coisa que não é um prego por si, que é tipo, obviamente que as mulheres e os homens têm o mesmo direito, apesar de serem pessoas. É um direito por si e pronto, não precisa que alguém o pregue. É tipo, só tipo, reminder. É só um post-it. Mas pronto, acaba por ter bué a ver. Acho que se nós tivermos alguma causa, é essa. Tipo, não, mas pensam nestas coisas, tipo, e discutem estes temas. Que eu penso, eu sinto bué para aí que vim à Terra para essa merda. Juro-te, eu sinto bué, para aí, eu fico furiosa, tipo, eu vejo notícias e não sei o quê, para aí, de não aceitação, e eu começo imediatamente a chorar, e só quando falo disso já estou a começar, tenho uma calma, está-se bem. E vocês põem coisas no Facebook, a mandar vir com gente que... Eu fico bué emocional, acredito, eu fico, para aí a tremer e a suar, e pá, eu não consigo, é uma merda. É preciso fazer um call-out, tipo, não é para perceber ninguém. Consigo. É só para essa pessoa melhorar também e voltar a pensar antes de fazer comentários homofóbicos. E para não diminuir os outros que se tentam diminuir. Que eu vi recentemente comentários homofóbicos, tiveram algum tipo de feedback? Sim, algum tipo. Não, da própria pessoa. Não preciso dizer quem é. Da pessoa que fez os comentários homofóbicos, tentou convencer-me que não era homofóbico. Que para mim é mais, porque tipo, se tu estás a tentar convencer alguém que não é homofóbico, és homofóbico. Tu não tinhas de convencer. Sim, ou seja, tipo, a própria ideia de tu, porque a ideia subjacente era que não era totalmente normal, ou seja, ou seja, isso em si é casualmente homofóbico. Isso é ser, exato. Isso é tipo homofobia, é tipo sistémico. Não é preciso explicar, mas, certo? É autoexplicável. Acho que é aquela coisa que essa pessoa daqui em diante vai pensar duas vezes antes de fazer um comentário homofóbico, porque ele queria que nós tirássemos a imagem, não sei o quê, mas foi tipo, não, isto não é nenhuma perseguição a ti. Claro. Isto é. E há o botão do report. Se não voltares a fazer isto, se quiseres, reporta. Faz. E é um bocadinho, pá, é olhando para a cena de uma maneira positiva. Tipo, eu só quero que estas pessoas que fazem estas merdas sejam uma pessoa mais brutal do mundo. Amanhã. Preciso. Hoje à noite. Eu já não quero que esta pessoa vá para a guilhotina, eu quero que esta pessoa seja tipo um, que mude de ideia, um exemplo, não é? Tipo, amanhã. E pronto, olha, este é o contributo que nós sabemos dar. Não tem nada a ver com essa pessoa, nem tem nada a ver connosco. É uma coisa que nós reparamos, é que tipo, parece que não há muito em Portugal. Não tipo, há. O call-out. Sim, é, sim. Pá, eu, tipo, nós reparamos isto que vivemos em Londres. É tipo, qualquer slip racista ou sexista é tipo, man, cala-te já imediatamente. Tipo, não é mais aceitável, né? Para a BBC vai para todo o lado, estás a ver? E cá parece que as pessoas têm medo de falar destas coisas. Eu acho que há muito, sabes? Então as pessoas estão habituadas a fechar os olhos e andar e tipo, ah, whatever, isso é só chegar. É os grandes costumes. Em que as pessoas não reparam. É, há coisas que as pessoas não reparam, literalmente. E depois nós somos muito de deixar andar, só que eu acho que é bonito ter um bom feitio, mas também não acho que é bonito tipo, a sociedade não evoluir só porque temos um bom feitio. Então é tipo uma dualidade que temos que andar aqui um bocadinho com o jogo de cintura. Sim, também não vamos ser tipo eternas manifes sem fazer mais nada a não ser isso. É, claro, até porque pronto, não é. Tipo, não é isso. A nossa inspiração artística não é essa. Pronto, é só tipo uma consequência. A música é política porque é política tipo, em si. Não é porque andas à procura dela, ou seja, a nossa inspiração, pá, vem de outros lados. Vem de tudo. Vem de tudo, Tipo, é um imã geral. Mas pronto, só por um bocado naquela de... Acho que agora não vamos fazer um álbum sobre os direitos LGBT. Das mulheres. Mas podem... Tínhamos nos apetecer, claro. Mas tipo, mas... a nossa agenda nunca foi ideológica. Acho eu, não é? Fala por mim. Não. Sim, mas vocês têm essas preocupações e pensam. A nossa agenda é como seres humanos, se calhar. Como seres humanos, Como músicas, eu acho que não. A gente faz mesmo para ajudar na tipo, gana. Como vale de produções, é tipo, é delas, não tem minimamente a ver, não tem nada a ver. Tipo, tu, quando estás a fazer arte, nem sempre estás a pensar na tua condição na sociedade. E aliás, até é isso que faz a arte tão fixe, às vezes. É tu poderes fugir do que é que a sociedade acha que tu és. Não, mas também como é que na maior parte dos instrumentais depois é essa carga política? Eu acho que é tipo, sei lá, eu acho que fazer arte pode ser um gesto político na medida em que estás a fazer o que queres. Sim, e estás a expressar-te contra ou à margem de uma sociedade que está a tentar impor uma coisa que tu não estás a aceitar. Pronto, e estás a expressar-te de uma maneira que não é tipo, o padrão da sociedade. E logo aí a arte vai ser sempre política, sem precisar dizer que é política, tipo... Acho que é isso, não sei. Mas às vezes, obviamente, que é preciso dizer o rei vai nu, por isso é que às vezes a gente diz o rei vai nu e tipo, olha, não me arrependo de nada. E digo, eu só desejo o melhor para esses rappers e. Também eu acho. Ou whatever. O meu maior sonho, eu disse, o meu maior sonho era que tu me dasses a opinião. Não era que tu fosses para o inferno. Não é que tu vás agora a ser. Não é mesmo, eu não desejo mal nenhum. E não acho é que exatamente por isso. Cancela o teu concerto. Exato, mas tipo, honestamente, se tu não dizes nada, é tipo. Claro. Se as pessoas dizem uma coisa e tu não concordas e não lhes dizes nada, como é que elas vão saber que tu não concordas? Se a informação não existir, é não a informação, não vais a lado nenhum. E depois perde-se, é tipo... Começa a ser, começa a ser aceito. Ele disse isto, é ok, tipo... Não é aceito, eu não aceito que ele diga isso, tipo, para mim isso não é ok. E no dia em que eu achar ok, tipo, matem-me porque eu já não estou viva. O que é que ele tinha dito especificamente? Eu já não sei o discurso todo de cor, mas era qualquer coisa do estilo, tipo, não me digam que isto é normal, um homem amar um homem, não vou dizer ao meu filho que isto é normal porque não é uma aberração. E ele, esta parte também é melhor, ele dizia que se isto era ser homofóbico, então ele era, well, duh! Então és, amigo, ele próprio diz no próprio post que é homofóbico, tipo, well, duh! Ele prega uma partida de raciocínio a ele mesmo. ele lá tu explica-se, tipo, ali, então é mesmo, tipo, está tudo aí, amigo, tu não estás a ler. Está muito bom, e o pior, ele trabalha com crianças. Isso é que me magoou, que eu já sabia, como é óbvio, mas não sabia que ainda agora acontecia, porque a verdade é que já não me dava, tipo, fisicamente com ela há muito tempo, nem nada. Mas depois confirmou. Nós somos amigos. São amigos. Nós pronto, conhecemos lá muito. Pá, eu se calhar não considero amigo novo já há 5 anos. Exato, mas antes é uma pessoa que inclusivamente foi boeda querida connosco. Tipo, e que nos apoiou bem desde o início. E eu disse-lhe, isso honestamente é que me tocou tanto ver uma pessoa que para mim era importante, que foi uma influência, que foi um apoio, que foi tipo uma rock ao início. Se não fosse a casa dele, nós não tínhamos gravado sons quase nenhum. Nós gravávamos em casa dele. Tipo, portanto, nós estamos eternamente agradecidas à mesma. Ele editava áudio, fazia tudo e a gente tipo, pagava-lhe o almoço, estás a ver? Era mesmo. Ele acreditava mesmo em nós. E ele é mesmo. Mas isto é uma cena que me acontece, tipo, há bué boas pessoas, entre aspas, que depois são tipo monstros ideologicamente. É bué difícil. Tipo, eu tenho tantos tios que são monstros ideológicos do género. Agora com esta cena da Grécia, uma amiga da minha mãe foi comentar, porque eu pus uma notícia que é ridícula, que é a Merkel disse que por causa disso há países que devem estar preparados na União Europeia para perder a soberanidade. 2013. Pronto, whatever. Ou seja, é intemporal. Tipo, pronto. Na União Europeia que há países que devem estar preparados para perder a sua soberanidade. Como é que se diz? Nem sei. Soberania. E uma amiga da minha mãe foi lá comentar a dizer: claro, queriam só dinheiro, é? Ou seja, há pessoas que pensam isto. E que eu pensava que era um bué fixe, mas depois, tipo, eu não consigo. É tipo uma espécie de um. É um puzzle que não joga. É, yeah, não, como é que se chama? Dissonância cognitiva. Tipo, como é que esta pessoa é fixe? E depois comecei a pensar, eu e o Marco começamos tipo, a trocar umas bolas e foi tipo: quando tu és só empático com as pessoas que estão à tua volta e não com as pessoas que não conheces, tu és só um cobarde. Yeah. Tipo. Yeah. Pronto, e isto acho que também tem a ver com. Se calhar se o irmão desse rapper fosse gay, ele já compreendia. Pronto. Yeah. Porque se tinha habituado à ideia, ou porque queria ser o irmão. Então ainda era pior. Ou era pior, mas pronto. Eu acho que às vezes aquela cena de ser nice, aquele gajo é boa nice, assim. Eu acho que tu és o mais nice que podes ser quando reconquistas em ti certas partes que estavam deixadas à matriz social onde tu te inseres, não é? Aquela, por exemplo, nós somos sempre educados. E eu falo por mim, tipo, há sempre um lado de racismo e homofobia estruturais que tem a ver com a maneira como muita gente é educada em Portugal. E eu também tive isso. Yeah, sexismo. As partes em que tu não és, em que tu deixas de ser, são partes que tu reconquistas e consegues gostar de alguém diferente em abstrato, não só, tipo, como... uma pessoa que te é próxima, estás a ver? Tipo, aquele gajo é próximo, então eu gosto daquele, então já curto, estás a ver? Não, tipo, gostar em abstrato da diferença. Tipo, eu acho que isso é uma cena que tem que ser feita de forma consciente. Tipo, tens que saber que isso existe. Tens que olhar em ti para ver os gestos em que tu manifestas isso ou que multiplicas isso. E tens que tentar que isso não se repita. Tipo, aliás, não é muito aquela questão tipo, de te disciplinares, mas é mais a cena de em ti resolveres-te a ti de forma a poderes actually gostar disso, celebrar isso, sentir bliss. É tipo, há uma frase do Agostinho da Silva que por acaso resume bem isso, que é: só o amor mais puro é quando tu amas o teu contrário, que é tipo, e no teu contrário e em ti é que está a unidade, é que está o tudo. Yeah. E nisso estamos sempre a falhar, é, né? Estamos sempre a cair. Depois levantamos outra vez, tentamos outra vez, e depois reparas que foste casualmente racista naquela situação, ou que foste casualmente homofóbico naquela situação. Tipo, até cenas estúpidas do género, aquela puta. A última vez. Não, olha, a última vez foi mesmo a pensar para mim próprio. Foi tipo, eu estava na GP, que é como se fosse a clínica local de médico de família, não é? E estava lá uma mulher que estava muito atrapalhada porque, e despachou-me. Tipo, ela não estava minimamente preparada para lidar com o meu pedido, porque eu estava bem e bem assustado com uma cena e estava-lhe a dizer. E ela disse-me: eu enquanto não vierem os resultados não posso dizer nada, não posso fazer nada, e vai-te embora. Foi assim, boé, despachou-me, estás a ver? E eu, naquele segundo, na minha mente, houve logo qualquer coisa que eu queria categorizar enquanto estereótipo racial e não sei o quê, estás a ver? E que naquele momento tu tens que... pá, não, esta merda não tem nada a ver, esta pessoa foi um bocado patela, mas... Todos temos momentos de fraqueza, vocês, não é? E vocês, momentos que... Pronto, não entra... Não, já tratámos de racismo. Última vez que foste casualmente homofóbica? Por acaso, não me lembro. Oh, por exemplo, às vezes dizem: ah, isso é bué gay. Exato. Eu ativamente faço a cena de não dizer isso. Mas às vezes... Mas claro que às vezes digo, óbvio. Mas tentativamente não fazer. Honestamente não me lembro, só porque sou esquecida, não é que tenha sido há tanto tempo. Então é casualmente racista ou casualmente sexista? Tipo, isso é a mesma coisa de gaja. Yeah. É uma merda que eu digo e que fico furiosa comigo mesma quando digo e tipo bato com a cabeça na parede e penso porque é que, porque é que disseste essa merda. Mas pronto, é uma situação de aprendizagem. Claro, também não me vou matar por causa disso, mas eu quero bué não dizer isso. Tipo, isso é a mesma gaja. Ou que coisa de gaja. Ou... Mas é tipo, eu sou precisado há 2 ou 3 anos ainda dizia que ainda ia a conduzir quando... e dizia ah, os gajos não sabem conduzir. Yeah. Pá, não é assim. Não, é relativamente recente esta. Acknowledgement. Eu acho que, tipo, há uma nuance. Tu podes dizer que uma coisa é de gajo. Se não for ofensivo, não estás a ser sexista. Claro, claro, mas eu estava a dizer em contexto tipo ofensivo. Ai, estou tão preocupada com coisas que não importam porque sou gaja. Ou uma coisa assim. Eu acho que é sempre sexista, mesmo quando é positivo. Porque tu estás a assumir. Porque é separatista, é isso? Que é uma característica, não, é uma característica de um grupo alargado de pessoas e que todas essas. Sim, estás a generalizar. Yeah. Mas eu acho que também há uma coisa que é. Pode não ser ofensivo. Sim, as mulheres, por exemplo, geralmente são mais emocionais ou whatever, porque claro, eu não posso dizer mais do que uma mulher, mas de facto está tipo. Sim, eu acho características... que as mulheres também são fixe de celebrar. Tipo, a diferença, eu acho que os direitos é que têm que obviamente ser iguais, mas. Mas somos diferentes. Pá, mas olha, por exemplo, eu ainda hoje queimei-me por causa de uma waiter que serviu um pequeno almoço, uma cena, tipo, estava a ferver, ela é louca, ela tirou aquilo do forno e deu-me para a mão, ela queimou-me, tipo, totalmente. Eu fiquei, isto era uma puta, caralho. Depois fiquei. Mas foi em Inglaterra, ela não foi, sabe. Ela não sabe, eu não lhe chamei puta, tipo, oh, sou puta. Mas puta nem sequer nunca devia ser um... Coitadas das sex workers, tipo, nunca devia ser sequer um... Um insulto, chamar de puta. Mas está tão enraizado, tu não sentes. Yeah, que, tipo, já está em ti. Parece que tens pai que tirar um chip que tu não e sabes o que é. Este cabrão que também é tipo, é igualmente ridículo. Yeah. Mas pá, pronto, é aquela coisa mesmo. Todos nós temos esta fraqueza e eu acho que é. Se não for, tipo, lá está, pôr no Facebook, estamos bem, até. Estamos bem. Tipo, estás a ver, se for uma coisa que tu não dizes em frente às pessoas que tu não te orgulhas, que tu estás a tentar corrigir, tipo. Como em tudo, nós temos sempre, ou espero eu, thriving para ser melhores e mais compassionate e mais... Claro. E tipo, é sempre um work in progress. Vai ser sempre um work in progress. Nós nunca vamos ser perfeitos. Mas pá, se estivermos todos a trabalhar para ser o mais perfeitos possível, já é bué fixe. Ou pelo menos para aceitar o que não conseguimos aperfeiçoar, como, olha, está aqui os meus defeitos, tipo, sorry. Também já é fixe. E acho pronto. Continuo a voltar à Rihanna, a filha do Bitch. Como é que é? Bitch, better have my mind. Yeah. Há críticas feministas a esse vídeo, a dizer que. Tipo o quê? Eu só não me lembro, mas eu li uma. O único texto que eu acabei por ler foi uma crítica feminista positiva, tipo, contraponto aos argumentos contra. Argumentos feministas contra o vídeo. Já não me lembro porque eu estava a pensar nisso. Eu acho que depois também quando se começa a over-analyzing tudo é alguma coisa. Yeah, sabes o que eu estou a dizer? Tipo, é tipo parece... as mulheres a dizerem aos outros mulheres. E depois já dá tudo, e depois é tudo mal, e depois nada é bom, pronto, não. Tipo, eu acho que o feminismo não devia ser, lá está, tão ideológico assim. Não devia ter regras. Yeah. Devia ser sobre, tipo, só a igualdade. Ponto. E não ser nem homens a dizer às mulheres como é que elas devem ser feministas, nem as mulheres a dizer. Claro. Quando tu fazes isso não, já não pertences, já não é. Claro que não. Tipo, acho que há uma corrente, tipo, eu não sei muito sobre isto, mas acho que há uma corrente que é tipo isto que nós estamos a dizer que é o choice feminism, que é tipo, tu é que escolhes como é que tu és feminista, sim. Podes tipo andar de sutiã e toda maquilhada e whatever e rapar os pelos e és feminista na mesma porque tu estás a escolher ser assim, tipo, porque te é empowering para ti. Tipo, yeah, quer dizer, tipo, quer dizer, daqui a nada é tipo, as mulheres não podem arrepar os pelos, mas os homens podem se maquilhar todos porque são drag queens, mas as mulheres não podem ser vaidosas. E é tipo, pá, quer dizer, pessoal, bora curtir a vida ou não? Mesmo. Tipo, quando a ideologia te começa a castrar a tua felicidade, deixa de ser ideologia. É tipo, é mesmo só para ser um rato dos livros a escrever artigozinhos sobre o que é ser feminista, pá. É isso. acho que sobretudo, tipo, a nossa vida, tipo, é o que interessa, estás a ver? A maneira como nós, tipo, manifestamos, tipo, o que é que queremos ver no mundo é o que interessa, não é? Tipo, o que é que nós dizemos que vamos fazer pelo mundo, é tipo, o que é que realmente estamos a fazer. Claro. Eu só continuo a falar o vídeo porque acho aquilo fascinante, não sei. Yeah, pois eu ainda não vi bem o suficiente. Tem o Eric Roberts, o meu irmão do Julio Roberts. Ah, é? É o ator. Ah, e tem o Mads Mikkelsen, o tipo do Hannibal. É lindo o vídeo. Tu viste já, não é? Também não achaste piada. Eu vi, mas pá, eu não achei. Tu tens arte que eu não gosto desse tipo de coisas, de música. Não, eu gosto. Isto é um bocado de sortir, eu não conheço, eu comecei a encher. Mas olha, é curioso, é das malhas da Rihanna recentes que eu gosto mais. E a malha é linda. E ele let-se desmistificar isto, tu achas boas vividas da R&B e de pop, do género, somos capazes de passar. E acho a Rihanna. Houve uma altura que eu não podia muito com a Rihanna. Também eu. Porque ela, tipo, ela tinha uma maneira de cantar que era sempre igual durante demasiado tempo, e depois ela, não sei se foi agora à direção lá do Kanye, do álbum, ou seja o que for, mas esta malha bateu-me bué. E desde, pá, até os cintos lá por trás da malha, adoro aquilo, acho que é bué catchy. Pá, não. Às vezes, confesso que antes de ver o vídeo não percebia muito bem o que é que ela estava a falar, que era só assim de estar a dividir. Também eu achei o vídeo explicativo. Mas eu, tipo, estou aberto a isso, eu não preciso de meter aquilo logo numa picture definida. Tipo, aquilo funciona enquanto ritmo e palavras e está-se bem, é catchy. O que eu não curti muito no vídeo foi que aquela imagem promocional que surgia com a malha, com a Rihanna, criava ali uma mística qualquer com ela e com um certo estilo. Qual é que era essa imagem? A do sangue, era essa? Não. Antes de ver o vídeo, quando aparecia, quando foi partilhada a malha, aparecia com uma espécie de um artwork com a Rihanna. Como é que era? E ela tinha um estilo bem marado diferente. Como é que era? Não me lembro. Ah, não sei explicar. É aquele que está com as mãos bem carregadas. Eu acho que é isso, Ah, já sei, assim quase meio tipo japonesa ou qualquer coisa. E aquilo inspirou-me uma cena que... Sabes aquela cena que destoou completamente do vídeo, aquela cena sinestésica de tu pegares uma imagem na tua cabeça e depois o pegas no som e aquilo mistura tudo. Depois com o vídeo aquilo desmoronou-se e também senti um bocado isso. Tipo, não teve nada a ver com o que eu imaginava que fosse o vídeo daquilo. E não sei, aquela cena dela andar a perseguir uma gaja para pô-la no carro e não sei o quê, aquilo não, para mim não é muito aquela cena da malha. Para mim também não, era. A cena estranha para mim foi mais a cena do ok, aquilo é bitch better have my money, se calhar a culpa é minha, mas eu sempre achei que bitch era uma gaja. Ah, não, mas também pode ser uma... Eu também pensava isso. Isso é sexista. Isso é sexista, óbvio. Mas estás a perceber, eu achava que era. E quando vi a gaja no início pensei, ok, esta gaja deve dinheiro a esta gaja. E depois a gaja era um puppet do marido e eu tipo, ah, não, eu preferia que fosse a gaja. Mas vocês estavam a dizer que era uma história verídica? A Inês é que me estava a contar. Eu achei que é tipo cena mais crazy para o vídeo, porque a música já tinha sido escrita, que nem foi escrita pela Rihanna, quando estávamos a falar, foi escrita por uma rapariga de Berlim com 20 anos ou qualquer coisa assim. Mas o vídeo acho que parte também, em parte, do facto da Rihanna ter tido um falling out enorme com o contabilista dela, que aparentemente lhe roubou o dinheiro, ou tipo ficou com mais dinheiro, ou blá blá blá. E é tipo uma espécie de uma, sei lá, não sei se é um bocado um revenge, mas é por piada, ou talvez estava um bocadinho autobiográfico, tipo, slightly. Obviamente que ela não matou a mulher dele, espero eu. Não sei como é que os técnicos têm calma, filha, também não precisas de levar isso tão longe. Não sei como é que anda a máfia caribenha. Também não sei. É muito raro uma celebridade ir presa por matar alguém. Mesmo que mate. Mesmo que mate. Eu tenho medo das histórias que já li do Jay-Z. O Jay-Z supostamente já matou. Tipo, eu e Inês temos bem medo dessas histórias do Jay-Z. Nós temos bem medo disso. Eu acho que o Jay-Z já mandou matar uma ex-amante e não sei o quê. É uma história dele. É assustadoramente, tipo. Ela era assistente dele, depois ela morreu. Parece real. Ela morreu no dia em que a Beyoncé anunciou a gravidez e, tipo, toda a gente diz que é porque ela estava a ameaçar que é, tipo. Dizer que era amante dele quando ela anunciasse a gravidez. Não, é a cena mais sinistra. E claro que a gente dizer isto assim levemente parece tipo, porque vocês acreditaram nisso. Mas eu li tanta coisa que parecia tão verdade. E há outras histórias, que agora não me lembro. Eu nunca mais consegui olhar pelo irmão. O Reza já matou um homem. Ele foi preso e condenado por manslaughter, homicídio involuntário. Isto antes de o Templin existir. A sério? Mas ele foi mesmo isto. Involuntário. Involuntário, sim. Ok. Ou. Uma coisa do género, o Snoop Dogg teve aquele do Murder Was the Case That They Gave Me, que ele foi mesmo julgado por homicídio, acho que foi depois ilibado. Mas acho que ele era só cúmplice. Sim, já não me lembro. Só, aspas. Então ladrão é o que vai à horta, como é que fica à porta? Dizia a minha mãe, como era. Não estou a lembrar de mais pessoas que tenham morto pessoas. Sugar Knight. Não, Sugar Knight, claro. Isso que Sugar Knight. Não, ele agora matou mesmo uma pessoa. Ah, com um driver blow, acho que foi blow. Mas acho que foi incrível, ele deve ter morto muito mais pessoas. Ele deve ter mandado matar o meio mundo. Toda a gente diz que ele é a pior pessoa do mundo. Eu tenho medo dessas cenas. Dizem que ele matou o Tupac e que matou o Biggie e que foi tudo dele. Ele matou tudo. Ele matou tudo. Pá, ele tinha a editora chamada. Era Death Row. Ai meu Deus. Só que era ao contrário. Too much. Será tipo, imagina, deve ser tão fácil. Vamos partir para um universo horrível. Tão fácil. Fazer isso como esconder isso nesse universo. Yeah, ainda por cima ele é da LA, tem tipo aqueles scripts e não sei o que, ele era amigo desse pessoal todo. Deve ser tão fácil, estás a ver? E deve ser bem fácil, tu chegares a um ponto em que sentes tão, tão empowered, tipo, é tranquilo esta pessoa, está-me a chatear, basa, tipo. Yeah. Eu estou a tentar, obviamente que eu não estou a justificar. Claro que não, mas é assim. Mas tentas toda a ajudar, não é? Mas, claro, quando disseste eu estou a tentar, eu parecia que estavas a tentar chegar a esse patamar. Tentar perceber. Tentar chegar a esse patamar para tentar poder, para poderes ser assim. Não é uma plana, ainda só. Fazer o exercício de empatia. Mas eu tento sempre fazer isso. Porque um ser humano pode matar alguém. Exatamente. Esta pessoa fez mal, não é simplesmente esta pessoa é boa e mal. Exato. Não é assim tão simples, para eu acho que não é tão preto e branco, né? É como o Breaking Bad. Olha, como a história do que foi o. O que foi o gajo do Silk Road. O gajo do Silk Road, entretanto, já tinha mandado matar 4 pessoas também. E era um pouco da nossa série. Silk Road era um site da Deep Web que vendia drogas e outras coisas ilegais. Porque o pessoal mandava vir drogas da net e não sei o quê. E aquilo foi fundado por um miúdo da nossa idade, literalmente, um americano com um ar de beto, que era tipo é geek e não sei o quê, e queria liberdade para toda a gente, achava que as drogas psicodélicas não deviam ser ilegais e whatever. Ok. E entretanto aquilo ficou tão out of hand que ele mandou matar 4 pessoas e tu lês a história e tu empatizas completamente com as ideias dele e que tipo, ele era uma pessoa fixe. Até perder o controle e. A cena é essa que eu acho que deve ser bem fácil perder o controle quando tu já estás tão deep, tipo tu achas que mandas, in a way. Entretanto já tinha pessoas a trabalhar com ele que não sabiam quem ele era. Ele era tipo um. Já um grande mastermind do underground da internet. Qual foi a justificação para mim? Eu já não lembro bem. Eu sei que o primeiro. Essas pessoas não chegaram a morrer, o que é o mais cómico, mas ele achava que estava mesmo a mandar matar pessoas, mas a polícia já estava tão envolvida no plot. Que a pessoa, tipo, apanhou, interceptou e as pessoas não chegaram a morrer, mas ele acha que mandou matar 4 pessoas e a primeira delas era um que trabalhava para ele, era um velho, pai coxo, que trabalhava para ele, tipo assim, tipo no deserto, tipo a fazer client service do website. Isto é mesmo uma história real, isto não é tipo uma história de... Eu estive a ler a história toda, dá para ler no... Como é que se chama aquele site do Geek, não é? Giz, não sei quanto. Gizmodo. Acho que é nesse site. Tem lá a história toda, demora tipo 3 horas a ler, vem duas partes, tudo é muito grande a história, mas é tipo absolutamente empolgante. Aquilo é melhor que o Breaking Bad, a sério. Aquilo, vão fazer um filme, já está a coisa. Claro. E, mas pronto, isto tudo, ele foi sentenciado a life in prison. Mas pronto, eu estava bem revoltada de ele ter life in prison até saber que ele realmente me mandou matar 4 pessoas. Que não morreram, mas tipo, amigo. Eu acho que life in prison é quase como death row, é quase como pena de morte. Por isso eu não concordo com life in prison, anyway. Mas pronto, como eu percebi melhor, porque eu estava bué, tipo, eu não acredito que este homem vai para a cadeia tipo, para toda a vida que toda. Acho que ele depois de ser lá já tinha tudo e já tinha armas também. Então, aquilo depois, tipo, quando começa a ler funções descontroladas. Mas o serviço de clientes é tipo o quê? Tipo... Era tipo. Tipo, olha, que efeitos que eram quando não nesta cena? Eu encomendei 5 Kalashnikovs e só vieram 4. E ele dizer, desculpa. Uma delas é roxa, eu queria todas em cor de rosa, desculpa. Como é que sequer ele fala, ele responde tipo, olha, caro não sei o quê, pedimos desculpa pelo grande incómodo das 4 Kalashnikovs e 5. Se um voucher para a próxima compra. Mas aquilo era tipo Amazon, ele era um agregador, ou seja, ele nem sequer tinha material. Ele nem pode ser julgado por ter as drogas. Ah, porque ele tipo vendia. Tá. Revendia. Não estava a gravar. Yeah. Não, a gente fez isto. Mas ele não tinha nada, tipo, nada, não tinha um armazém, aquilo era um agregador. Era tipo o OLX das drogas e das armas mais tarde. E o que é que aquilo tinha mais, Marco? Tu lembras-te? Eu não sei se ouvi bem, mas aquilo já era tipo usado para todo tipo. Ah, também já podias mandar matar pessoas. Mandar matar tinha pessoas. Tinha assassinos a solo. Ah! Mas iam dizer órgãos e de repente ficam muito mais dark do que isso. Mas eu acho que sim, órgãos e prostituição. Aquilo já estava mesmo. Já estava um bocado, aquilo já estava muito lixo do mundo. O início daquilo foi tipo, até um bocado uma ideia com piada, mas aquilo já estava louco. Qual é a ideia com piada então? Era, por exemplo, vender marijuana para o país inteiro. Ele não achava que tinha um problema. Eram drogas não viciantes, tipo cenas psicodélicas, whatever. Mas aquilo ficou out of hand. Eu não estou a defendê-lo. Estou só a defender a humanidade. Não, acabaste de defender o morte de pessoas. Pronto, como quiseres. Estou obviamente a brincar. Isso. Mas... pá, é fascinante a história. Eu aconselho a qualquer pessoa, tu entras na cabeça dele e começas a perceber que realmente, pá, pronto, a mente humana tem cantos bem escuros e tu podes chegar lá, todos nós podemos ser empurrados para esse canto agora. Qual é que é a pressão que nos vai fazer chegar lá? Tipo, não sabemos. Olha, espero que não tenhamos que descobrir. Foi tão pesado. Verdadeiro. Pá, e o gajo é tipo, pá, ele é tipo nós, tu vês uma foto, ele é o gajo tranquilo da vida. Ele parecia no início só querer a liberdade das pessoas poderem apanhar as mocas que quisessem, não viciantes, pronto. E conhecerem-se melhor a si mesmas ou whatever. Tipo, era mesmo uma ideia ué simples que depois, obviamente, foi completamente corrompida. Quer dizer, assassinos a solo já é tipo. Mas é bem fascinante porque a polícia infiltrou-se de uma maneira que já um dos polícias já fingia que era um assassino a solo e falava com ele no chat e não sei o quê. Isto é tudo verdade, é tudo brutal. E a maneira como o apanharam é brutal. Eu não vou fazer spoiler. Eu não percebo nada de Deep Web. Como é que se vai a Deep Web? Eu estou aqui também não sei, acho que é preciso um browser especial. Yeah, é preciso um browser específico. E aquilo está sempre a mudar os IPs de segundos em segundos. Eu nunca entrei, mas sei que é assim que se faz. Adorava ir a Deep Web. Como é que sabes? Porque há um amigo do João que faz cenas esquisitas. Acabaste de incriminar uma pessoa. É um dealer, tu. Não, mas não tem profiles falsos em redes e vende. Um gajo, eu nem o conheço, estás a ver? Eu sei que há um gajo qualquer que a gente conhece, que um gajo conhece, que um gajo conhece, que um gajo conhece, que faz para aí profiles e é pela Deep Web que essas cenas fazem, I guess. Supposedly. Imagina vender likes ou whatever. Brutal. Mas acho que é por aí. Eu não sei como é que se acede, mas não já uma vez também me disse. Não sei, mas nós temos um amigo que usa a Deep Web para mandar vir tipo plantas ilegais. E acho que é tranquilo. Ele manda vir tipo tranquilo. Pronto. E tem sempre um grau de pureza e não sei o que é muito melhor. Não é como lidar com um street dealer. É mesmo pessoal da causa. Tipo, pronto, não te mandam cenas de má qualidade. Por que vocês não vendem os vossos discos no Deep Web? Olha, o Aphex Twin. Isso é grande dica. O Aphex Twin aquela cena. Fez uma cena só programada, não era? Aquilo tinhas que. Não, o gajo tipo. Aquilo não vinha quando tipo saiu de aquele colors. Álbum. Como é que se chamava aquele último álbum dele? Não me lembro. Agora não me lembro. Aquele que tem aquela cara cortada. Sim. Eu não estou a lembrar do nome dele. O gajo, antes de lançar o disco, lançou uma série de malhas, tipo um álbum. Como é que se chama? Um álbum prévio a esse. Qual é o 5? Não, ai, estou louca, assim que era um gajo, mas tem um nome... É parecido, assim. Cyro. Antes, tipo, aquilo era uma espécie de cena promocional do Cyro, e o gajo disponibilizou outro álbum, tipo, anterior a esse, disse para aí os restos, ou whatever, não sei o que é que era, através da Deep Web, tipo, um link para uma cena do Deep Web. Cara, love affective. E pronto. Ele tem grandes estratégias de marketing, lá em Londres estou para viver boé a campanha de marketing do affective. Tipo, há autocolantes dele em estações bué inusitadas e em sítios bué fora, tipo, imagina as zonas ricas. E teve um balão, como que se chama aqueles? Teve, não teve? Um balão de Zeppelin, não é? Sim. Com o símbolo em Londres. E o disco vendeu bem? Nas lojas de discos acho que sim. Eu não tenho bem a certeza, mas acho que aquilo bom. Ah, ele publicou uma lista de todo o gear utilizado para. Isso vem no próprio disco. Ele tinha uma malha que tu depois ias ver o waveform e era a cara dele. E há a análise espectral, e há uma que são gatos. São tipo uma fotografia de gatos. Que isso é a melhor cena da vida em geral. E há malhas na net que supostamente são do filho do Aphex Twin. Agora há tipo uma conta. Há uma conta que ele diz mesmo que é o filho dele, que já faz malhas. E ele diz que é o filho dele? Ele diz mesmo, garante que é. Porque as malhas são do filho dele e são tipo hiper experimentais, é do género Aphex Twin 2.0. Porquê que serve de duvidar dele? Ele é conhecido por... Quer dizer, acha-se que ele inventa muitas das histórias. Sim, por exemplo. A história dele se chamar Aphex Twin por causa de ter um irmão que morreu que se chamava Richard D. James. Tipo, diz-se que é mentira. Yeah. sei lá, numa entrevista, né? Ele disse que tinha... que ele tinha um... aquela história dele ter um tanque, também ninguém sabe muito bem se é verdade. Yeah, ter um tanque, que vivia num banco, em Elephant yeah, Castle. Comprou um banco, tipo a sete um banco. Para fazer estudo dele em Elephant Castle, em Londres. Que era para saber soundproof, estás a ver? Tipo, nos cofres. Há quem diga que isso é Tutanga, que é mesmo, tipo, ele a tentar criar... pronto, aquela cena mesmo de... mesmo assim, criar uma persona boa fora. Ele dizia, tipo, por exemplo, aquela história do remix, nós sabemos se é verdade, do remix de Lemonhead, que iam pagar, na altura, 4 mil libras para fazer um remix para Lemonhead. E na altura a editora ia à tua casa, mandava um carro buscar a fita com o remix e ele tinha-se aparentemente, diz ele, esquecido, então tipo, tirou uma fita qualquer e disse toma! E foi, tipo, ganha dinheiro. E depois tem aquela cena do, não sei, remix is for cash, então ele sempre assumiu bem que a cena dos remixes dele é tipo carne para caralho. 26 mixes for cash, sim, sim, é tipo um dos álbuns dele que é só remix. Ele é uma personagem bem interessante, por acaso. E olha, eu aconselho a ver uma entrevista, que é a melhor entrevista de sempre na net. Que é uns russos a entrevistá-lo. Pá, ele foi a um festival na Rússia, numa altura que a Rússia e a Inglaterra queriam tipo, ter uma mais afinidade a nível cultural, e fez-se tipo, um festival no UK com músicos russos e vice-versa. Okay. E ele e mais outro gajo brutal, que é com o Mark Pritchard, foram para a Rússia e só aconteceu merda, by the way. Eram tipo... bem festas alimentares e bem merda. E há uma foto do YouTube, que é a coisa mais priceless do universo, são os russos a falar bem mal inglês, a entrevistá-lo, e só fazem perguntas completamente surreais. Tu já mostraste isso? Yeah. Inclusive é... electronic musicians normally don't have long hair. Why long hair? I like it. Opa, e depois é assim, ele faz uma pergunta que é... what do you prefer, a drugs world or a real world? Yeah. Eu nem sei, ele fica tão baralhado e tu vês que ele está um bocado farto daquela palhaçada. Sim. Ele está tipo, man, tipo, não sei o que. Acho que ele faz assim uma género, não sei do que é que vai falar. Não é assim, mas faz assim meio. Essas coisas todas que ele faz parece um bocado não ter paciência para coisas normais. Yeah. Acho que é. Sim. Eu acho que sim. E ele nunca foi bom com entrevistas. E aquela cena, tipo, quando perguntam as influências, ele diz, ah, eu não tenho, eu sou a minha própria influência. Depois diz, ah, mas não há nada. Ah, sim, às vezes roubam os drums das Led Zeppelin. Tem bons drums. Assim, tipo, dicas dessas, tipo, tu ficas. A minha resposta de sempre a quais são as tuas influências é o Gal de Gorgoroth. Ah, sim, que, sim. Que há um vídeo no YouTube que perguntam-lhe influências e ele já cabeça para lá e diz: Satan. Quem é que é esse? Eu já ouvi falar, mas não. Gorgoroth é uma banda de metal. Ah, aqueles gajos que incendiam. Eu acho que é dessa cena. Eu nunca ouvi, não sei nada. Eles se calhar devia dizer Satan. Só acho fascinante a figura. Ela era apenas vegetariana. Eu vi uma cena da Vice. Essa cena da Vice é incrível. Que ele mora numa aldeia remota, não sei onde, que eles foram lá e que fazem-lhe uma pergunta. E ele está a beber o seu vinho. Não há eletricidade em casa dele. Ele está a beber o seu vinho e fazem-lhe uma pergunta qualquer. E ele diz: opá, não gostei dessa pergunta. E ele fica calado, tipo, e diz qualquer coisa como a entrevista acabou. Ele fica calado para aí 3 minutos e eles ficam lá, tipo, só e ele está só a olhar para eles. Não, é assim que acaba o vídeo. Eu acho que a história é que o gajo faz parte lá da scene de black metal, ou nem sei quais são. Sim, mas ele não é daquela onda mesmo, tipo, do Vargo Vikernes e não sei o que, aquele gajo que está preso por ter morto o outro e. Okay. Era Aziz e depois há o outro que cozinhou a língua do outro. Oh, meu Deus! E outro que. O gajo da banda que o baixista ia matar o guitarrista, mas depois o guitarrista matou e incendiar igrejas e matar minorias pelo meio. Tipo, aquelas coisas divertidas. Ele não é muito disso. Acho que ele disse cenas meio nacionalistas na juventude, mas depois disse: ah pá, não, se era eu a tentar não sei o quê, não sei o que mais, já te desculpa. Ele tem um cena incrível, que ele é aquela personagem toda e é o gajo de death metal. E depois ele é gay, ele era namorado de um miúdo que era tipo um estilista, que era tipo do mais estereotipado de estilista miúdo gay da Noruega, assim. Pronto. É incrível. Isso em si é uma cena brutal. Tipo, yeah, isso é uma cena boa. Romper completamente. Yeah. Ele não tinha nada a ver com ele. Yeah. Muito estranho. São mundos que não têm nada que não se misturar, não é? Sim, é fixe, é brutal. Bem, nós já falámos de boa gente morrendo hoje. Porra, né? Yeah. Bem, o que é que tu esperas? Entrevistas com gangsters? Ui! Opa! Não, a gente que só tem gays. Mesmo. Mais nada. Girls. Girls. Mais gays? Manda mais gays. Mais gays. Eu só penso numa festa. Um artista brutal como gay, que a gente curta. Um gajo. Tudo bem. Um artista? Olha, não me lembro de ninguém. Um artista brutal como gay? Deve haver, eu não me estou a lembrar. G-Unit. G-Unit. Acho que o Fico fado for bankruptcy. Já é ali, só li. Eu só li. Bem, nós falamos de Gossip, somos as melhores bairros. Supostamente a bancarrota dele é para não ter que pagar 5 milhões de dólares. Porque ele pôs uma sextape da ex-namorada do Rick Ross na internet. Ai, e o tribunal ordenou a pagar-lhe 5 milhões de euros. E ele fez isto para não ter de pagar os 5 milhões de euros. Ah, ok, então é verdade. Então, mas artistas com gay? Não, não. Não há artistas com gay? Tem que haver. A G-Unit, tá G-Unit. G-Unit é fixe. Georgia Moroder. Georgia Moroder. Gino Sophie. Ainda não ouvi esse fantástico álbum do Georgia Moroder, mas que já ouvi dizer. Aposto que vai haver alguém porque é que nós para aí adoramos e não nos lembramos dela. Pois, exato. Yeah. Não me lembro de nenhuma rapariga, que era o que eu queria neste momento. Não, raparigas começadas por ser. Ah, de certeza, do R&B, parece também. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Agora eu gosto muito do álbum dela, Mi Tierra, que é um álbum basicamente... Boleros e salsas, mas eu adoro aquilo. Meu pai era é tão lindo que é péssimo. Mas não, é tão mau que é lindo. Não, então não é esse. O meu pai curtia um disco dela, mas era mesmo uma cena muito tradicional cubana. Cubana é. Mas não era nada fuleiro, era fixe. Não, é lindo. Ok. Mi Tierra, eu sei quase esse álbum todo de cor. Mas é tipo, quer dizer, não é. Não, não é fuleiro. Só que não cabe naquela cena estética. Era o normal, tipo. E agora Stefano, olha o Dr. Beat, aquilo é grande amada. Eu toco às vezes essa amada. Isso é uma armação machine, isso não é agora Stefano. Yeah, tens razão. Pois não sei de mais nenhuma malha dela. Mais nenhuma malha dela? Mais Marcel Machine? Conga? Não, dela, solo. Dela solo, isso é mais difícil. Pois, não me lembro. Eu acho que ela tem poucos êxitos a solo. Pois. Marcel Machine tem isso. Ela tinha um Rhythm is gonna get you. Quando éramos pais mais novos. Havia, eu é que não estou a lembrar. Ali, 2000s e... fim dos anos 90, tinha assim uns glórias de Stefanos meio manhados, eu lembro. Que eu não, pá, não lembro nenhum em particular, mas lembro-me de... Nem me lembro nenhum DJ, nem nada, mas há de certeza que eu só brutal com gay. Eu só me lembro da Gladys Pizarro. Gladys Knight também. Gladys Knight também. É. Gladys Knight no Pips. O Girl Unit. Pronto. Não, vou lembrar mais nada hoje. Gangstar, sim. Vês? Ah, imensa, afinal. Ah, Glory Gaynor. Há vários nomes. Duplo G. G é a cena. E português? Gonçalo Salgado, Gaynor. Um dos grandes artistas dos nossos tempos. George Gershwin. Olha. Isto um gajo tem. Gays para mangas. Porquê que vocês estão sempre a dizer um gajo? Um gajo. Isso é uma expressão só. Pois. Não é nada. Um gajo não sei o quê. I don't know, não tem. É aquela cena tuga. Yeah. Quando nós estamos cá, tentamos ser o mais tugas possíveis. Como é que eu é? Tipo, metes bora apanhar aí, bora apanhar aí a cena toda. Bora apanhar bora. A cena... E voltar a dizer. Eu é mais tipo a comida. Eu é mais tipo apanhar só a comida. Voltar às tascas. Eu é mais tascas. Voltar, ir sair à noite, ver o pessoal. Sim, sem dúvida. Praias. Mas apanhar as dicas também é bom para voltar a falar com nós. Claro, há sempre dicas novas. Que dicas novas é que já apanharam? Pá, nós chegámos ao bocadinho, não é? Pessoal, o que é que apanharam assim muito rápido? Não sei. Dicas novas. O que é que eles perderam? O que é que já vocês querem saber? Vai vir cá o Bob Sinclair, com o David Carreira. Foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei. Está tramado isso. Os lineups realmente a um nível mainstream em Portugal insistem em ser tipo consistentemente horríveis. É triste. Isso é onde? Não sei. Na vida. Eu tirei uma foto. Se quiserem promover o concerto do Bob Sinclair. Sim, tipo, bora não fazer isso. Bora não. Tu viste aquele vídeo do gajo que apareceu na net? Ele promoveu o novo single. Que é tipo, o gajo está na piscina e depois, claramente, fazer aquilo ele próprio com o telemóvel e vira-se para a câmera. Está a dar a malha dele, não sei o que, feel the vibe, na feel the vibe. Depois vira-se para a câmera e diz: Can you feel the vibe? E depois fala assim: I feel the vibe. Assim, um gesto bué conclusivo com a mão, como se fosse de género, para que não restem dúvidas. Yeah, exato, é muito tipo, bom. Eu estou a sentir. Está muito fora do elemento dele, não é? Está tipo claramente. Parece que está tipo bué nervoso de género. Pá, vocês, por favor. Acreditem em mim, é para não pensem que eu não consigo sentir o vibe. Não era o Bob Sinclair que tinha uma malha com o Sugar Hill Gang? Era um desses franceses de flores. Eu curtia de algumas malhas dele do início. Pois, eu já ouvi outros DJs a dizerem isso, que já conhecem. Tipo, My Only Love é uma malha do que graças. Provavelmente foi roubada toda, uma malha de disco qualquer, mas é muito boa. E ele, antes de se passar da cabeça, tinha um. Pá, até um gajo respeitado na cena do French Touch. Pois. Tipo, não era completamente louco. Ele depois tornou-se um bocado uma piada e não sei o quê, mas. Por causa daquelas malhas Love Generation, não sei o quê, mas ele antes disso era um DJ. Essa é a do Subiu. Hã? Essa é a do Subiu. Mas isso é. Eu já nem lembrava disso. Essa malha, isso é roubar o Whistle Song, acho eu, do Frankie Knuckles. Acho que essa Subiu é. Se não é igual, é para aí. Sim, é inspirado. Inspirado, aí. Tipo. Um bocado de hip-hop, mais ou menos. Mas ali fica tão. Aquelas bem. Guitarrinhas e aquilo depois fica ali. Aquilo foi um bocado o nascer do EDM, tipo, foi. De agora. Não, foi. Foi quando começou a fazer esse género. Foi um novo low da cena comercial. Yeah. E depois, quando apareceu o Maximal, aquilo tudo juntou-se. Yeah. Juntaram-se os dois, acho. O EDM é, no fundo, aquilo, mas com aquela cena. E os drops. E o pitch down. Isso nem é que soa sempre igual. Agora estou a fazer ver, tu ouves até RFM, tu ouves. É sempre tipo uma cena bem minimal, ah, e uma cena bem maximal, e depois uma voz bem emotional, e depois a mesma coisa. E depois sempre é claro com. Exato. E aí é isso. E está horrível. Está tudo resumido. Mas aqueles artistas que acham que para estarem na crista de onda têm que fazer uma mala de EDM, por exemplo, que é uma merda do universo. Ou isso só dubstep. Porquê que vocês ainda não fizeram? Nunca vamos fazer. É uma escolha de vida. Música para nós é mesmo. Tipo, a Kelly Rowland ter feito matou. É bem mal. Fiquei, a cena é que eu fico, estás a ver? Porque para mim eles são meus amigos. Não, mas tipo, a Kelly Rowland, a Cliz. Fico bem triste que essas também fez horrível. Costumam colaborar com os. Mas eu fico. Olha, a Nicki Minaj, fico bem triste com a Nicki Minaj. A Nicki Minaj precisava de uma assistência ali. Tu não achas? Pá, mas ela tem uma malha de dinheiro. Ela tem uma malha de vida. Pá, mas ela devia parar. Tipo, há uma altura para fazer as coisas. Há uma altura para fazer as coisas horríveis e há uma altura para começares a seres fixe. Essa altura já chegou a Nicki, tipo, tu és a melhor saída. Ela já devia ter percebido, mas pronto. Pá, é que ela tem malhas que eu fico tipo, ok, isto é a melhor malha que eu já ouvi no ano. E depois tem malhas que é tipo, ok, isto é a pior malha que eu já ouvi no ano. Como é que é possível alguém ter um espectro tão. Claramente ela tenta agradar a gregos e troianos. Não. Eles são bué commercial, são bué tipo market minded lá em Hollywood, eu acho. É tipo. Eu fico a um nível que é do género, é quase a lei. Tipo, é quase a lei. É como o One Night Jacks. Sim, exato. Nós, porque é que nós estamos a pensar. É verdade. O que é que achas que nós lançamos agora? Eu tento sempre pensar, não é? Primeiro, o mercado. Dá, tipo, em geral, o nosso estado de possibilidade. O que é que falta no mercado? Tu vais ver. Porque é que é uma ideia? Ah, um research. Ah, ideia-me o careto. Pois, exato. Eu acho que, em geral, tipo, é bom não ser bom em marketing. Tipo, percebes? Yeah, às vezes eu acho que às vezes não é bom no resultado final, mas é bom no fazer da coisa. Percebes? É fixe para fazer a música. Eu acho que é boa errar a mesma pessoa ser boa nas duas coisas. Às vezes funciona bem uma pessoa ser boa numa saber vender uma coisa. Ah, sim, eu não sou. Eu digo isto do alto do meu insucesso, percebes? Mas sim. Eu sou péssima. Eu ouvi, tipo. Vendas não é mesmo. Não é mesmo. Nem minha, não consigo. E depois eu acho que percebo alguma coisa e não percebo nada. Yeah, tipo cena de E fico tipo, ah, é isto que as pessoas vão curtir, não é? Eu gostava de perceber um bocadinho mais. Eu também gostava. Porque é tão ridículo já. Já é tão do outro extremo. Já é tão aquele gráfico já, tipo a descer. Até, há uma margem salutar para saber um bocadinho mais. Yeah, também gostaria de saber mais. Sem ser um marketing geek. Yeah. Yeah, a cena é que eu acho, depois quando passas aquela linha de saber um bocado mais demais, depois tu ficas doente do marketing e para aí tudo o que tu fazes, queres que bata, porque tu tens as ferramentas para fazer isso, percebes? Yeah. E quando já tens essas ferramentas, não vais conseguir resistir. A música, quando é demasiado marketed, realmente a música tipo ganha ali uma qualidade que não é tão fixe. É tipo publicidade. Quando tu vês a ver tipo, que um músico tem um hashtag e o caralho, e depois aquilo perde magia. Quando tu vês que é um plano de marketing óbvio, tu tens o hashtag. Ou a Nijax, ou a IG. Sim, claro, tá bem, mas um hashtag do género. Tipo, não. Só definir os hashtags. Não, aqueles gimmicks. Não, eu adoro hashtags, não é nada contra hashtags, mas. Aqueles do género, sabes? Né? Eu estou a perceber. Claro, estou a brincar. Olha, veio-me aqui você outro artista que começou por quê? O Genie Wine. Ah, Genie Wine, claro. Sim, sim. É um rapper. Percebi, Genie Wine. Genie Wine. Genie Wine. Pony é uma malha incrível, sabes qual é? Não. Mas eu sei qual é. Magic Mike, vocês viram o Magic Mike? Não. Não. Isso é o gajo dos. Do Jules, não é? Hã? Não, é um filme. Isso é o Killer Mike. Killer Mike, yeah. Magic Mike é um filme em que o Channing Tatum é stripper e é baseado na história do Channing Tatum. Ah, é um filme novo. Não, agora é a sequela. Ah, eu já vi. Ah, é um novo. Ah, já vi que era o primeiro de sempre. Bem, eu estou tão atualizado. Magic Mike de 2012 é do Steven Soderbergh e tudo. E é incrível. E a sequela é ainda melhor. E pronto, a música dele a fazer strip é o Pony, do Genie Wine, que é uma malha incrível. A gente só ouviu, se calhar, conhece. Eu não vou cantar, mas... Por mim, está à vontade. Será o ponto alto. Mas se calhar vocês conhecem a malha. Eu estou tão ansiosa, acho que gostava que cantasses. Não. Acho que há computadores e assim. Está-se bem. Estavam a dizer que gostavam de saber vender e saber de marketing. O que é que vocês fazem além da música? Isto pode ser pergunta para os três. Claro. Eu sou designer gráfica. Faço livros de crianças. Tudo o que tu imaginas uma rapper a fazer, não é? E há basicamente. Então, há rappers que são ótimos com crianças. O Bismarcky. O Bismarcky é ótimo com crianças. Há um programa para crianças que é o Yo Gabba Gabba. Okay. Eu sei isto porque eu tenho um sobrinho e não sei se é em cada episódio, mas há uma coisa recorrente que é o Biz's Beat of the Day. E o Biz Marquee vai lá e faz um beatbox para as crianças fazerem. Uau. E é incrível. Brutal. Há muito poucos no YouTube, mas é mesmo incrível. Brutal. Bem, eu adoro crianças. E eu estou a tentar, eu já mostrei o meu sobrinho só uma vez, ele adorou. Brutal. E ele fica a dizer. A sério, é mesmo divertido. Que fofura! E tu? Eu escrevo como freelancer, tipo textos, press releases, não sei, eu não tenho assim nada de fixo. Tento dedicar-me mais às editoras, e às Amor, e à OneRJX e à minha carreira também de Violet. Agora é o que eu me tento concentrar mais, mas vou tendo algum trabalho de freelancer, também faço rádio e agora tenho estado a ajudar raparigas a aprender a produzir, que é um trabalho voluntário, mas realmente é mais o que eu faço. A partir de Londres, sim. Mas tipo já aqui, com pessoas de vários. Ah, de toda a Suíça, na Inglaterra. Não é tipo em Mórbido. Algumas sim, porque há uma rapariga, por exemplo, que é de Londres, vai lá à minha casa, à nossa casa. É uma coisa que eu também faço, mas quando é internacional faço através do Skype, dá a fazer o share screen e é tipo para ensinar o software. Mas de resto, neste momento é fixe porque sou mesmo 100% freelancer, tanto o Marco como eu. Yeah. Eu também faço. Tudo o que eu faço tem qualquer coisinha a ver com música, mesmo que indiretamente, felizmente. Mas sim, faço copyright, tipo escrevo para sites, hoje em dia estou a fazer reviews de equipamentos, por exemplo, para um site inglês, que é o Juno. A loja mesmo? A Juno, ok. Faço DJ sets, label, etc. Mas, em geral, é mais... Celebridades. Já tínhamos estabelecido isso. Então, és tentei então perceber de onde é que foi isso. É uma cena tua, Fotons. Tipo, é o quê? Fotons. Tipo, aceita. Foste ao Boiler Room, amor. Aceita. Aceita que és uma celebridade, porque és. Estás um 12 polegadas no coração de disco, és uma pessoa famosa. Claro, nós somos os três freelancers, não tinha pensado nisso. Pois é, somos mesmo 100% freelancers. 100%. Pá, e pronto, o nosso objetivo é sempre cada vez mais fazer mais música. Como e tocar que... mais, nós tocamos em Londres bastante, temos residências. Como é que vocês fazem humor à distância? Não foi tão bom. Eu adorei. Ah, eu vou vindo cá, não é? Yeah. A Maria vai, já lá foi visitar. Já lá fui. Também fazemos sessões de Skype às vezes para falar de cenas quando é assim. Yeah. Mais, tipo. Depois temos um produto, temos dois produtores que vivem, que são residentes das nossas casas respectivas. Que yeah, exato. É o Escuro e o Marco, então tipo, trocamos beats, trocamos letras, colaboramos muito também com o Blink, que está cá em Lisboa, mas também Sim. não está necessariamente cá em casa com a Maria sempre. Yeah, mas tipo, falamos net, pelo Facebook, pá, net, whatever, net, net. Eu tenho tantos amigos pelo mundo com quem só falo pela net e com quem faço realmente coisas. Olha, nós para gerir o Monar Jack estamos sempre a falar com pessoas de todo o lado e yeah. tipo, eu falo bem mais ativamente se for preciso com a Inês Calas do que com pessoas que estão cá. Yeah, eu também, totalmente. As pessoas com quem eu falo mais, a maior parte, na net, sim, mas faz, não, faz sentido, estou em Portugal. Yeah, mas depois a gente consegue sempre concentrar, tipo, há sempre assim uma quantidade de coisas que funcionam quando a gente estamos yeah. juntas, tipo, yeah, quando nós estamos em lá, tipo, quando nós fomos lá, conseguimos resolver bem coisas e fazer assim bem coisas bem rápido, yeah. pum. E depois Porque quando a Inês vem cá é tipo, fechamos tipo não sei quantas malhas que já tínhamos umas barras aqui e outras ali, e bora fazer já o refrão e pumba já está, e bora gravar e pimos. Maria, temos tudo em casa, podemos sempre gravar sempre yeah. que queremos yeah. quando estamos juntas. Depois quando tocamos juntas também é sempre fixe, nunca temos muito tempo a pensar, mas é sempre bem intenso e depois resulta sempre bem. Yeah. Acho que é porque a gente se conhece tão bem. Vamos, yeah, vamos tentar, nós somos primas, sim. ou seja, já conheci então quase. Desde pequeninas. E, yeah. e disseste que há um bocado de Guedes, qual é que fosse o apelido que vocês têm em comum. Yeah. É. só mais uma coisa para acabar, estavas a dizer que vocês não sabem vender. Tu escreves no Rimas e Batidas, vai haver um festival Rimas e Batidas, vocês vão atuar, vamos. Podes falar disso. Olha, ainda não tenho assim muito para dizer, acho que estou vendo o produto. Vende lá. E neste centro te vendo o produto. Olha, tipo, sinceramente sobre o festival, uma coisa muito fixe. O Rui Miguel Abreu veio falar comigo, ele é o fundador do site, veio falar comigo o que é que achas de Desamor de tocarem no festival Rimas e Batidas. E tu, ah, não. Perfeito. Não. E depois ainda me disse uma coisa mais fixe, o que é que achas dessa noite ser uma noite só de raparigas? Pá, brutal. Ainda melhor. Yeah. E depois até discutimos uns nomes e tudo, e ele já vinha com a ideia da Blink. Depois até falou com a Caroline Leto, que é uma rapariga que é produtora também, que edita na Avenal, a editora do Rap Rap Rap, Marie Dior e Old Manual. Que também vai atuar, que também é fixe, porque é uma rapariga a fazer cenas fresh. É pá, vamos todas atuar na mesma noite. A Blink é a nossa colaboradora habitual, é basicamente o terceiro elemento das Amores. Sem ser o Marcos, não. Sem ser o Marcos, não, claro. Amor, acho que vai ser muito fixe. Vamos tentar fazer uma cena o mais especial possível. Nós fazemos uma coisa fixe nos concertos, que é fazermos versões yeah. das nossas músicas. Nunca é tipo ir ouvir o nosso álbum ou ir ouvir as nossas malhas. Isso é mais fã. Tipo, nós temos várias músicas que não cantamos no seu beat original, ou fazemos música nova que a pessoa não conhece. Então acho que nesse aspecto vai ser giro. E acho que nós temos piada em termos de química e acaba sempre por ser. Yeah. Não sei. A sight to behold. É tipo, sempre que parece que falha uma palavra a uma outra, está tipo estupidamente a dizer essa palavra. É bué. Yeah, nós temos bué química, é bué fixe. Yeah. Acho que as pessoas sentem, sempre que nos veem ao vivo, nós não tocamos muitas vezes, mas temos sempre feedback bem, dá gosto de ver-vos vocês tipo. Dizem-nos sempre isso. Bem. Acho que não, alguma vez conseguimos. E nós adoramos, é que tipo Catártica, tipo duas vezes por ano tocamos juntas ou yeah. whatever, e é muito fixe tipo explorar esse lado do rap que nem sempre podemos tanto, agora que também não vivemos. Na mesma cidade. Em Paris foi especialmente tipo. Yeah, em Paris foi muito. Então, disseste duas vezes por ano, vão ser três. Já tínhamos falado em duas datas deste ano. Este ano vão ser três, mas uma foi DJ set. Ah, ok. Pronto. Ou seja, vai ser a segunda atuação. Conta mais ou menos. Rap. Só conta. Yeah. Conta, mas não é rap. Então, ótimo. Olha, muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Thank you.